Você vai falar Enquanto de tem. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3. Não, Pipipipipá. Kingdom Hearts 3 não tem nada a ver com a Nintendo. Vou comer de Não, coisa. eu Você é sei, eu burro. não falei que Tem a ver tem. com E3, porra. É, eu Acorda, Léo. Tá não dormindo falei mais que que tem. eu. Quê? Eu não falei que tem a ver com a Nintendo, eu falei que você vai falar de Kingdom Hearts. E você é Kingdom putinha de Hearts Kingdom não Hearts. tem falado essa porra. Mostraram só um trailer de um trechinho de uma fase de um negócio que tem desenvolvimento. E não é exclusivo, tá? Eu sei. Ah, foda-se. Ninguém vai comprar Xbox One. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Vale dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e hoje nós estamos aqui com um quórum reduzido com os nossos amigos Inferno, Tá tão vazio que dá eco, eco, eco, eco. Zorg. Oi, oi, oi. E Super. O que é E3? E3, meu caro Super, é o assunto do podcast de hoje. Tá, e a mas... sigla para o quê, Sorg? Cortou, Léo. Volta aí. É, dá um tempo que eu tô procurando no Google. Não, cortou mesmo, não entendi o que ela falou. Electronic Entertainment Expo. A própria feira exposição de entretenimento eletrônico que acontece todos os anos e é a maior feira de videogames do mundo, no caso. Eu ia falar do país, que burro. Né? Não, tem a Games Brasil que é muito maior que a E3. Muito maior que a E3, mas não é dessa que a gente tá falando hoje. E o que acontece, crianças? Hoje a gente tá gravando, estamos na metade da E3. Mas o que nós vamos fazer? A gente vai cagar pros jogos que ainda vão ser falados. E nós vamos falar da guerra dos consoles. Agora que a gente finalmente conhece a caixa X1 e o PlayStation 4, nós vamos debater quem é o melhor, quem é o pior. Por quê? A Sony realmente ficou sacaneando a Microsoft? Ponto de interrogação. E segue o baile. Galera, Piado falando essas coisas agora, né? Muito bom, Super. A gente tá concentrado. E você fica mandando gifzinhos engraçadinhos pra gente. Porra. Olha, não, ó a cor do desgraçado. Por que que... que isso? Que gratuidade. Cadê o Onuco nessas horas, viu? Puta que cara, eu não sei nada de videogame, então tem que fazer alguma coisa. É, atrapalhar o cast. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ó, vamos fazer style total. Eu vou fazer o seguinte, Super. Enquanto a gente fala no podcast, faz uma lição de casa. Entra lá nos posts que tá agendado pra amanhã, procura da Nintendo e fica vendo trailer lá pra ver algum que você gosta. Daí você pode falar. Enquanto isso a gente vai falando. Cara, semana. Quando a gente estava gravando de Zumbi do Brasil, eu mandei um link que era só GIF da Gianna Michaels. Aí, viu? Todo tipo mundo. Tipo isso aqui? Cara. Essas coisas o Super não faz. Podemos voltar ao. Minha nossa senhora. Vixe. Então, esse serve? Não, chega! Para de tirar o foco. Vamos voltar aí, E3. Depois a gente pensa nos GIFs da Gianna Michaels. Senhores, tivemos aí a conferência da Microsoft na segunda-feira, durante o dia para nós, né? À noite tivemos a conferência da Sony. Teve um burburinho danado, a internet entrou em polvorosa com tudo que aconteceu. Quem dos senhores quer falar da conferência da Microsoft? Bom, o que acontece? A Microsoft já tinha mostrado, ao contrário da Sony, ela já tinha mostrado o seu console. A estratégia da Microsoft foi interessante, mas foi mal compreendida. Eles teriam a E3. A E3 é sobre jogos, né? Óbvio. Só que o Xbox One não é só um videogame, é uma central de multimídia. Então eles resolveram dividir. Olha só, a gente vai mostrar primeiro a parte multimídia do aparelho, dar um foco nisso, Quando chegar a E3, a gente fala de jogos. Beleza. Só que isso foi mal compreendido pelo público. Quando a Microsoft apresentou o Xbox One e deu foco na parte de multimídia, as pessoas se perguntaram, porra, tudo bem, mas e os jogos? Né? Tanto que fizeram até uma montagem, um videozinho, pegando, cortando as partes que se falava de multimídia, multimídia, né? TV, eles ficam, TV, Netflix, tal, Hulu, pá. Aí no finalzinho, jogos. Acho que faltou comunicação da Microsoft, ela deveria ter sido clara. Falei, olha só, o nosso aparelho é complexo, é multifacetado, é polivalente, faz café, dá banho na criança, leva o cachorro pra passear. Hoje a gente vai falar da parte que leva o cachorro pra passear. Como é E3, a gente fala da parte de jogos. A Microsoft não teve essa comunicação com o público, então o público achou que aquela merda faz tudo, menos roda jogo. Aí quando foi a apresentação na E3 propriamente dita, o público já estava com o pé atrás, principalmente quem? O público gamer. Né, já tava, porra, lá vem aquele 10 em 1, aquele MP99 que a Microsoft fala que roda jogo também. Então o público já tava desconfiado com relação ao aparelho. Aí veio o preço. O público não gostou, rolou até umas pequenas vaias quando o apresentador falou o preço. Os jogos, pá, legal, alguns jogos interessantes e tal, mas não teve, sabe, não teve aquela coisa impactante, não teve aquela coisa... O caralho, não teve. Então a Microsoft saiu perdendo nessa. A Microsoft, ela agradou com os jogos exclusivos. Agradou, mas não teve impacto. Não teve aquele jogo que você fala, puta que pariu, preciso esse videogame por causa desse jogo. Mas caralho, geral, não teve. Mas no geral eles até agradaram, só que eles não agradaram o suficiente pra segurar o baque do preço do aparelho. Porque, o que aconteceu? A Microsoft tentou mostrar o quanto o aparelho deles é completo pra poder justificar o preço. Uhum. Só que o pessoal da E3 tá querendo ver videogame. O pessoal já tava com o pé atrás desde quando eles começaram com os boatos das travas, né? Que você não pode mais usar um jogo usado, você não pode trocar seu jogo para jogar no seu videogame porque ele vai ser exclusivo daquela máquina, você vai ter que registrar o seu jogo no seu videogame para poder jogar. E então isso já tirou assim aquele tesão do gamer de porra, um videogame novo, caralho, que foda. Porque assim, galera, um jogo original para quem compra é caro, então você compra aqui, daqui um ano você já cansou, você troca ali com seu colega, beleza. Aí isso já tirou a vontade do pessoal, já colocou todo mundo na defensiva pro o novo Xbox. Então acho que desde então a Microsoft está tentando assim, meio que remediar a situação, mas eu acho que está sendo erro atrás de erro. Sim, sem dúvida. Para você que é burro e não sabe, a Microsoft colocou as seguintes restrições. Primeiro, o videogame ele tem que obrigatoriamente ser conectado à internet pelo menos uma vez a cada 24 horas. Segundo, seus jogos, você comprou um jogo em disco, o jogo é seu. Você pode até revender, dar, emprestar. Só que vai ter que ser para uma pessoa que está na sua lista de amigos há pelo menos 30 dias. E depois que passar para a mão dela, ela botar no videogame, ele for instalado, é dela para sempre. É tipo uma maldição assim que você passa para ela. E ela nunca mais vai poder se livrar dela. Existe até as lojas de revenda, né? Vai ter o mercado de jogos usados para Xbox. Só que vai ter que se pagar uma taxa. A Microsoft falou que a taxa não é para ela. Mas foda-se, pro consumidor não interessa para quem vai. Vai ter que pagar e ponto. Uhum. Exatamente. Vai ter um programa com revendas. E assim, as lojas participantes vão poder fazer isso. É. Mas aí, óbvio, vai aumentar preço e tal. Só a loja cadastrada, né? Não é qualquer loja, não. E além disso, você vai sempre ser vigiado pelo Kinetic. Sempre! O governo americano vai vigiar você, provavelmente, que nem eles fazem com o Facebook. Ele vai ver o que você tá fazendo. Então o pessoal já tava meio cabreiro, né? Bem cabreiro com o Xbox, meio puto. O pessoal tava muito propenso a criticar, na verdade. Essa é a verdade. A estratégia de Microsoft foi falha, cara. Parecia até ser uma boa ideia. Você, assim, observando em tese, não, primeiro a gente mostra a parte multimídia, na E3 a gente mostra a parte de gamer, né? Separando a coisa. O que eles não contavam é que a primeira parte ia causar uma resistência do gamer com relação à segunda parte. Quer dizer, o pessoal já entrou com má vontade, aí fudeu. Não, e além disso, teve a coisa do jogo usado. Essa coisa do jogo usado e da conexão obrigatória pesou muito, cara. Pesou muito mesmo. Se não fosse isso, o lance de você falar primeiro da parte de TV e tudo mais, depois dos jogos, teria sido piada, só isso. Uhum. Entendeu? Mas, como teve toda essa história das restrições, a galera ficou muito, muito bolada. É, e isso tá mal explicado pela Microsoft. Microsoft não tá sabendo explicar direito. Há muita confusão na internet a respeito, não só nos sites brasileiros, mas também nos sites gringos. Por exemplo, tem muita gente achando que... Porque a Microsoft falou que você vai poder compartilhar com seus parentes, até 10 parentes, o jogo, né? Beleza. Tem muita gente achando que vai poder fazer vaquinha, rachar um jogo de $200, de cada um dá vintão e joga. Não, não vai ser assim. Vai ser assim. Vai, esqueçam, não vai ser assim. A Microsoft está se enrolando na hora de explicar as novidades. Mais ou menos como aconteceu com o Windows 8. A Microsoft não soube explicar sobre o Windows 8. E gerou muita confusão. Tá acontecendo a mesma coisa agora. Tá acontecendo a mesmíssima coisa. A Microsoft, ela estabeleceu um padrão, né? Um padrão para revenda, ela estabeleceu um padrão conectividade, ela estabeleceu um padrão. Beleza. A Sony tá fazendo diferente. A Sony não vai estabelecer padrão nenhum, vai deixar na mão das produtoras. Então, peraí. É, não. Isso a gente vai desenvolver mais lá na frente. Mas assim, é só pra diferenciar. A princípio, o pessoal gostou mais da tática da Sony, né? Vamos ver. Na verdade, a Sony não falou algumas coisas. Mas, Sorg, quer falar alguma coisa? Você acompanhou a da Sony? Ah, muito pouco, cara. Eu vi rapidinho durante o trabalho hoje. Assim, pra começar a falar do design, né, tanto do Xbox quanto do PS4, tá muito estranho, né, cara? Tá muito anos 80, assim, todo mundo tá chamando ele de... Peraí, Sorg, rapidinho. Suderge informa. Sai super, entra Mou. Nossa, sai que super, troca, hein? Entra Mou. E aí, irmão, beleza, bicha? E cara, vocês já começaram faz tempo? Porque, cara, a Sony. Não. A Sony. Ei, não, cala a boca, irmão! Não, não é assim. A gente tá na Microsoft ainda, a gente vai pra Sony depois. Que pra que Microsoft, cara? Microsoft já era, cara. Não, amor, cara, Microsoft pronto. Já era. Chegou cara. O fanboy, chegou o fanboy. Que fanboy? Da onde, aí, quando que eu fui fanboy? Não, agora eu vou ficar só pra ouvir isso, cara. Desde quando? Desde quando você falou que queria vender um rim pra comprar um PS3. Amor, você falou que ia estudar, filho da puta. Você foi beber, é. Tá bêbado? A boca. Tá bêbado. Pera aí, irmão, fica aí que você vai ter sua chance de fazer fanboysice. É, ô Sorg, caralho, eu vi aquele design do VHS, de videocassete, a primeira coisa que eu pensei, cara, puta, a Sony devia fazer um design tipo Betamax. Eu coloquei a imagem no post, fui olhando na internet e tinha saído o visual. Cara, era igualzinho, velho. Pior, essa geração é tão feia, cara. Por que, eu não, gente? E eu não sei o que tá pior, se é o Xbox ou se é o Play 4, cara. Eles estão muito feios. Mas enfim, prossiga. O Xbox, ele tem um lado feios, que parece um bicheiro. Não são feios, eles são retrô. Não são feios, são retrô. Eu vi rapidinho no trabalho, hoje à tarde, da Sony. Achei muito feio o visual. Mas eu fui mais assim, deixei de lado sobre o console e tal, e fui ver os jogos, né? O que me interessa é ver o que vai sair de jogo bom. E, cara, pô, eu vi falando de jogo do Mad Max, isso já me deixou muito empolgado, cara. Então... Não, peraí. Mad Max é Sony, cara. Falando da Sony, caralho. Mas já começou Sony? Cara, a gente nem falou dos jogos da Microsoft, animal. Quais jogos da Microsoft? Cala a boca, amor. Ô, cara burro. Vamos falar dos jogos depois. Tem Plants vs Zombies, que é exclusivo, tá? Tem Minecraft, que é exclusivo agora. Ô, Léo agora fica mudo, ele para de gritar. Vamos falar da porra dos consoles. Lembra que a gente falou antes de começar? primeiro console, depois jogos, então? Não lembro. Zorg, continua, mou, cala a boca. Então, lembra que eu falei pra você que eu não vi quase nada de console? Ah, né? Então eu falo. Seguinte, a apresentação da Sony continuou, eles mostraram muitos de trailers de jogos legais, como isso que o Sorg falou. Aliás, foi uma surpresa, hein, Sorg? O Mad Max. Mas a gente já fala disso. Aí veio a Sony veio falar das características dela. O que aconteceu? Cara, o Inferno falou da estratégia da Microsoft, né? Mostrar as características não de jogos, depois os jogos. Sony usou uma outra estratégia. Nós vamos ser os caras legais e a Microsoft vão ser os babacas. Essa basicamente foi a estratégia da Sony. Eles pegaram o quê? Ah, o que a Microsoft falou? Que não pode ficar fazendo troca de jogo com o console deles? Beleza, a gente pode. Pessoal, não temos restrição nenhuma com jogo usado. Pode fazer. Não, pouco auxílio, né? E eles foram tão babaca, eles começaram a fazer um monte de videozinho engraçadinho, né, cara? Muito bom. Aquele vídeo de como compartilhar jogos no PS4. Aí o cara simplesmente passa pro outro jogo, cara. Muito bom aquilo, cara. Passo 1, compartilha o jogo. Ele dá na mão do outro. Thanks! Cara, muito bom. Acabou, né? Aí veio a questão da conexão na internet. Eles foram bem claros. Nós não exigimos conexão à internet. Nosso videogame não precisa ficar conectado a cada 24 horas. Mas aí tem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Nós não exigimos conexão, mas o jogo pode exigir. Não é problema nosso. Reclame com a sua produtora ou compre outro jogo. Que é exatamente o que a Microsoft falou que vai fazer, mas eles não falaram na conferência, eles foram babacas. A questão do jogo, assim, rapidinho, sem entrar nos jogos em si, pra jogar online agora, todos os sonistas vão ter que ser assinantes da PS Plus, né? Não tem essa mais de você conecta na internet e joga online, não. Você vai ter que assinar a PS Plus agora, que custa $50 por ano. Exatamente. E aí veio finalmente a questão do preço, que custa $100 a menos. E cara, na hora que falaram o preço, as pessoas começaram a tirar roupa e fazer amor umas com as outras lá na plateia. Foi desse nível. Mas aí vem aquilo que vocês falaram, até as pegadinhas. Então, o que acontece? Ok, a Sony não vai exigir conexão, você pode jogar offline à vontade. Mas ela vai dar possibilidade para as publishers de ter o DRM delas. O que faz sentido, porque você pensa bem, pensa uma EA da vida. A EA virou pra... A EA encheu o saco da Microsoft. Microsoft, filhas da puta, bloqueia essa porra aí de jogo usado. Eles, tá bom, vamos bloquear. Daí chega na Sony, bloqueia o jogo usado. Não vou bloquear. Eles podiam falar, foda-se vocês então, vou boicotar vocês. Então faz sentido que a Sony abra caminho para as empresas por si próprias usarem DRM nos jogos dela. Vocês não acham? E vão usar, cara. Vão usar. Para você, qualquer... Hoje, com a geração atual, para você habilitar o Assassin's Creed, você tem que entrar lá com o seu online pass, cara. Tem que digitar lá. Tem que estar conectado. Vão usar, velho. Vão usar. Sim, vai ter conteúdo que vai ser baixado dentro da dinâmica do jogo. Por exemplo, você tem um navio pirata pra você roubar. Aquele navio vai ser um DLC. O navio tá lá. Você quer comprar o navio? Mas cara. Vai ser assim, velho. Você pode roubar aquele navio. Ele custa apenas $1.99. Você dá o comando pra roubar. Ele aparece o pop-up na tela, né? Se você não quiser, você não é obrigado, tá? Aí se você não quiser, tem essa missãozinha pra você. A sua missão é ficar pescando lambari no rio. Aí você escolhe, pescar lambari no rio ou abalroar um navio pirata, você escolhe. A decisão é sempre sua, consumidor. Mas eu acho que aí tem o seguinte, por mais que a Sony dê essa brecha, eu ainda acho que ela tem vantagem com relação à Microsoft, porque o Xbox, ele como console, ele tem que estar logado, não tem ideia, senão nada funciona nele. É, cara. A Sony não, cara. Então vai ter empresas, vai ter um monte de empresa que não vai exigir o DRM. Tem várias empresas que não vão. Entendeu? Que vão falar, foda-se, se quer vender o seu jogo usado, venda. Por mim, caguei. É, até essa questão de jogar online, assim, muita gente não dá mínimo pra jogar online. Então, assim, tirando ser assinante da PS Plus é uma puta de uma vantagem. Mas se o cara, assim, não gosta de... prefere ter o jogo físico em vez de ter o jogo virtual no HD, não dá mínima pra jogar online, cara, pra ele também não vai fazer diferença. Ele vai continuar comprando o joguinho dele, o disco físico dele, jogando campanha em casa, sozinho. Então, sabe, foda-se. E tem uma questão, né, cara, aí voltando, assim, falando especificamente da nossa realidade, que afinal de contas, em última análise, é o que interessa. A gente não tem estrutura pra manter um jogo online 24 horas. Bicho, eu tenho uma conexão boa. Minha conexão, eu tô agora com, fazendo download a 12 mega. Beleza, uma bela conexão? É. Umas duas semanas atrás teve um probleminha na caixa, aquela caixa que fica no poste, né? Isso foi na sexta-feira à tarde. Aí minha mulher me ligou, eu liguei pra provedora. Ah, estamos já providenciando o conserto. Cheguei em casa à noite, nada, né? Aí liguei pra lá, não tinha assistência. No sábado de manhã, nada de conexão. Liguei pra lá. Não, porque foi na sexta-feira à noite, não, foi à tarde. Ah, mas o técnico já tinha ido embora. Olha, resumo da história. Minha casa só voltou a ter conexão na segunda-feira à tarde. Eu fiquei 3 dias sem internet. Agora me diga, imagina 3 dias sem internet com o aparelho que você está conectado. O que é que eu faço? Enfio ele no cu? Boiola! Aí se você tem um Play 4, você... vamos dizer que as empresas sigam esse caminho. Você pode até ter, sei lá, de repente você não vai jogar FIFA porque a EA inventou de colocar um DRM. Mas você vai jogar, por exemplo, um jogo da Dead Game Company, entendeu? Que com certeza não vai querer meter DLC. Tipo, as companhias legais, assim, entendeu? Uhum. Companhias menores, né? Enfim. É, entendeu? Então, assim, ainda tá em vantagem. E o lance do Plus, que o Sorg falou, é uma coisa que é meio foda, porque assim, em comparação com o plano Gold da Xbox Live, o PlayStation Plus ainda vale muito mais a pena, porque é mais barato, tem muito mais vantagem, tem a questão dos backups, tem questão de um monte de coisa que é feita automática, aplicação de patch, a quantidade de jogo grátis disponível ainda vale a pena. Mas E assim, realmente é muito barato. É barato pra gente. Imagina pro gringo, entendeu? Pro gringo é muito mais barato. Mas ainda assim seria melhor se fosse uma opção. Ainda não um negócio obrigatório. Ainda mantém aquele esquema de fazer cadastro na PSN gringa? Não. E aí tem outra coisa, pra nossa realidade. Na hora que o PlayStation 4 chegar aqui, obrigatoriamente vai ter que ter um serviço Plus aqui. Ou eles vão ter que liberar o cadastro Plus sem restrição de região. Senão o cara vai comprar o Play 4 aqui e não vai poder jogar online. Simples assim. Pessoal que não sabe, a PS Plus é um pacote de serviço exclusivo para o assinante da PSN gringa, tá? Pro Brasil isso não tem ainda. Quem tá aqui no Brasil, quem tem a Plus, fez um cadastro fantasma no endereço dos Estados Unidos. Exatamente. Tipo eu, o Sorg. A Dada não tem. É muito complexo pra ele. Agora que a gente falou dessas coisas, Moi, o que que você queria falar tão empolgado que você chegou falando da Microsoft e da Sony? Vai, eu te dou a palavra, meu filho. Não, cara, eu queria falar que assim, a Sony conseguiu destruir, obliterar com a Microsoft com dois PowerPoint, cara. Entendeu? Foi lá os PowerPoint do jogo usado e da conexão. Cara, lá destruiu com as pernas da Microsoft, cara. Sabe qual cena que eu imaginei na hora que saiu aquilo, cara? É a cena do filme Dick e Jane. Cara, o escritório da Microsoft, imaginei todo nego botando fogo, queimando papel, se atirando da janela, roubando o vaso de flor, sabe, roubando os computadores, indo embora. Cara, tiro no pé, cara. Microsoft já era nessa geração. Desculpa todo mundo, cara. Todo mundo sabe que eu nunca fui com a cara da Sony, mas ela ganhou meu respeito, cara. Depois de ontem, ela ganhou meu respeito, entendeu? E, tipo, é isso mesmo. É que eu falei antes da gente começar, né? A Sony foi meio BBS, eles foram muito babacas, cara. Eles muito... Não, cara, eles deram um tapa com... são muito sacanas. Deram um tapa com luva de pelica na cara da Microsoft. Luva de pelica, caralho, deram um tapa com a luva do Tyson. Deixa eu pensar o que passou pela cabeça do pessoal da Microsoft. Sabe o que dá a impressão? Que o pessoal da Microsoft chegou e falou: Sony, ó, vamos fazer o seguinte. Nós dois vamos começar a botar restrição para jogo usado. Tá bom? Não, tá bom, Microsoft. Beleza. Fica tranquilo. Ó, a gente também vai botar uma conexão obrigatória de tanto tempo online. Beleza? Tá comigo? Tô. Opa, fica tranquilo. Beleza, hein? Vai na minha, vai na minha. Pode anunciar. Não, pode anunciar. Vai firme, cara. Foi lá, anunciou. Os caras falaram, não, o nosso não é nada disso. Cara, eu tenho uma desconfiança, eu tenho uma pulga atrás da orelha com relação a isso. É, minha dúvida é, não estaria a Microsoft simplesmente dando uma banana pro público gamer e dizendo, nosso aparelho não é pra nicho, nosso aparelho é pra massa? Dizendo o seguinte, olha só, quem dá dinheiro hoje no mundo dos jogos, quem dá dinheiro hoje é o gamer hardcore? É o jogador usual, casual, que baixa joguinho no iPad. Pra esses caras é o gamer hardcore. Calma, assim, calma. Pensei, olha só, você tá pensando de acordo com a geração atual. Eu tô falando pra próxima geração, né? Qual público que a Microsoft quer abocanhar? De repente, pode acontecer o seguinte. O Xbox One ser muito popular entre pessoas que estão mais preocupadas em ter um hub multimídia dentro de casa, uma central multimídia dentro de casa, do que propriamente o cara que quer ter um videogame. O cara, de repente a Microsoft está mirando aquele cara que quer ter uma central multimídia que também roda jogos, do que aquele cara que quer ter um videogame que eventualmente ele acessa a Netflix. É uma questão qual o direcionamento que você quer dar. É uma possibilidade. Léo, deixa eu falar rapidinho antes de falar. É, isso que o Inferno está falando, eu pensei isso hoje na... quando a gente combinou de fazer esse podcast, porque assim, eu acho que a Microsoft, eles não estão, eles fizeram um centro de uma central de entretenimento, eles pularam já, deixaram, a gente não vai fazer agora um aparelho pro gamer, pro cara hardcore que senta e joga e abre todos os segredos e platina a vida. Não, a gente vai fazer um aparelho que o pai de família compra. Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Ai, que delícia, cara! Ai! A esposa pode usar, o pai filho de família. Pequeno. Que delícia, cara! O pai de família tomando suco de laranja. Filho pequeno de 4 anos, ele pode brincar. O filho mais velho, que é um gamer hardcore, ele pode jogar os seus jogos, ou jogar o Battlefield 4, enfim. E a esposa pode acessar lá o Netflix, vai assistir a série, assistir um filme, joga um joguinho casual. E, sabe, pode acessar a internet, pode fazer isso, pode fazer café, massagem no pé, essas coisas. Então, isso que o Inferno falou, cara, eu acho que faz muito sentido, assim, eles deixaram a geração, pularam a geração do gamer hardcore, e eles estão indo agora para outro nicho, para outro mercado. É, cara, eu não me surpreenderia se o One vendesse mais do que o PS4 em virtude disso. Ah, o povo quer jogar? Não. O Xbox One tá na casa das pessoas? Porque a criancinha quer, pelo Kinect, ser reconhecida e já abrir a tela de chamada pra conversar com a vovó. É, cara, mas isso é... Eu não sei. Eu ainda não tô convencido que essa seja uma boa estratégia. Eu enxergo isso. É aquilo, vai dar certo? A gente não sabe. Não, aí já é muita futurologia. Mas que eu acho que a linha seguida pela Microsoft tá sendo uma por aí. Sim, eu também acho. Que é a mesma linha seguida, exatamente a mesma linha seguida pela Sony quando lançou o PlayStation 3. Quando o PlayStation 3 saiu com preço de lançamento, ele era o melhor player de Blu-ray do mercado. Mais barato, com melhor custo-benefício. E foi uma merda, cara. Só começou a vender mesmo anos depois, quando baixou o preço, quando aumentou a linha de jogos. Então, não sei, cara. Eu acho que essa antipatia que colou pelo Xbox... Vai se espalhar, cara. Quando alguém chegar, quando o sujeito chegar e falar, quero comprar um videogame, mesmo que ele não conheça nada, que seja o pai de família de laranja dele, vou chegar pra ele, mas pô, qual que eu compro? Esse aqui ou aquele ali? Fala, cara, esse aqui tem um monte de mimimi, velho. Pô, compra aquele ali que você assiste o Netflix igual. Você, ah, mas nesse aqui você consegue fazer, sei lá, você consegue fazer chamada no Skype com a boa. Porra, isso eu faço no meu computador, faço no meu celular, caralho. Foda-se. É, mas, mas justamente, o Xbox One centraliza tudo. É uma central. Justamente pra você não precisar do computador pra usar o Skype, cara, telefone, imagina que você tá lá no acessando o YouPorn no através do Internet Explorer do Xbox e entra uma chamada da vovó, porra. A câmera tá sempre ligada. Não, é como Skype, cara. Você aceita a ligação se você quiser. Pera aí, vovó, deixa eu vestir as calças. Você vai aceitar via movimento de braços, porque é muito mais fácil do que apertar um botão. Uma coisa assim, um tiro no pé da Microsoft, além de tudo isso que a gente já falou, é porque, cara, o pessoal que tá na E3 são jornalistas, repórteres, enfim, mas é tudo nerd babão de videogame, cara. Eles não querem um centro de entretenimento, eles querem um videogame foda que vai ter um jogo foda que vai beirar a realidade, sabe? Eles querem ter um videogame, eles não querem ter uma torradeira, videocassete, massageador. Aí é que tá, cara, foi o que falaram no início da conferência da Sony, e faz todo sentido. O cara falou, o PS4 será focado em jogos. É o mínimo que se espera de um videogame, cara. Foi totalmente o que a Microsoft não fez com o Xbox. Eu não quero ver televisão no Xbox, entendeu? Eu não quero fazer uma chamada no Skype no Xbox. Eu não quero colocar minha porra. Entendeu, cara? Mas vocês são gamers, cara. Vocês não são o público-alvo. Eu não sou público-alvo de videogame porque eu gosto de jogos, né? Essa frase virou um clássico, né? Vocês não são mais o público-alvo. Ninguém é o público-alvo nessa merda. É, cara, o problema é esse, né? Quer tirar pra tudo quanto é lado, pode acabar não acertando porra nenhuma, né? É o risco. Cara, é claro, assim, o PS4 vai focar em jogos. Obrigado, né? Alguém entendeu pra que serve um videogame, né, cara? Obrigado. Exatamente. Galera, vamos. Agora que a gente já concluiu que a... Você quer acrescentar algo, Inferno? Vamos falar de jogo. É, isso que eu ia falar, porra. Agora que todo... Enfim, todo mundo conclui que, no mínimo, a Microsoft passou uma puta de uma vergonha. No mínimo. Vamos começar com o Xbox? O que vocês viram que chamou a atenção? Quando essa merda desliga, é ótimo. De jogo? Chama atenção. De jogo, eu gostei do Rise. O jogo se passa na época da Roma Antiga. Rise of Rome, né? Ou só Rise, não sei. É só Rise. É só... Fala mais do jogo, Inferno. Por favor, estenda-se um pouco mais. É, tem um joguinho muito, parece ser muito foda. Eu vi não só o trailer, mas vi o gameplay. Plants vs Zombies Garden Warfare. Porra, muito divertido. Não, Plants vs Zombies é um jogaço, cara. Tanto que ele foi Game of the Year no ano anterior ao Batman. Ele foi Game of the Year, tá? Então não esculacha com o jogo, não. É um jogaço. Tá bom, mas é um jogo foda. Não tô dizendo que não é, cara. Só tô dizendo que não pode calcar um videogame de nova geração nessa merda desse jogo, cara. Não, mas quem disse que tá calcado? Calcado ficou por tua conta. Não tá calcado. Mas é um jogo foda. É tão foda que, apesar de ser um jogo casual, usa a engine Frostbite 3, que é a engine do Battlefield 4. Porra. É um jogo de tiro em terceira pessoa, né? Usa todos os personagens já do clássico, Plants vs Zombies. Né, o Garganto, tá lá, tal, os zumbis todos, as plantinhas, só que num ambiente 3D, né, muito legal, um jogo muito cartunesco, bem interessante, bem divertido. Os clássicos, né, Halo tá lá, enfim, vai ter Battlefield, vai ter Call of Duty e a sua grande novidade, o cachorro, né? Sim, incrível. Uau. O cachorro é jogável. Cara, só que pira. Não, ele não é jogável, né? Você dá comandos pra ele. E o mais legal é que você pega comandos pra ele. É jogável, cara. Você joga com o cachorro, você pode ser o cachorro. É. Agora eu tive agora eu tô respeitando esse jogo. Eu posso, tipo, tem um sujeito lá comigo, ele é o soldado e eu sou o cachorro. porra, o cachorro é jogável, ele é um personagem jogável. Pular, que jogo? O cachorro e pular na garganta do... Call of Duty Ghosts. Bicho, é um jogo que pode jogar em dois. Eu um soldado, o outro cara vai ser o cachorro. Vai ser o jogo preferido da galera que curte BDSM, né, cara? Bondade, essas coisas. Você é meu cão. Você vai ser o cão até no jogo. Sim, sim, Rainha Dominatrix, sim. Cara, é fantástico. Eu não sei quem fez uma piadinha aqui. Como, do jeito que o sistema de voz do Xbox funciona, eles deviam fazer o jogo mais realista que eles iam fazer. Eles poderiam fazer o Battlefield Cat Edition, um gato. Você dá as ordens e ele não obedece porra nenhuma, entendeu? Aí sim ia ser perfeito, ia ser realista. A Arlequina. É, tipo Arlequina, que aliás Arlequina tá fazendo alguma merda, mas enfim, deixa lá. Ah, e pra terminar, Rise, eu falei? Já falou. Ah, então já pra terminar, terminei. Sorg, o que você viu de super interessante? Só da Microsoft? Microsoft, vamos falar de Microsoft por enquanto. Ah, então o Battlefield 4, cara, pô, aliás, eu tô assistindo agora o gameplay. Eu tenho 3 aqui, eles usam o Engine Frostbite 2. Que já é uma coisa assim, é fantástico, cara. E o Battlefield 4 vai usar o Frostbite 3. E, bicho, tá um filme, cara. O Battlefield 3 já é um filme jogável. Eu gosto muito de FPS e da temática militar ainda, eu gosto mais. E, porra, tá fantástico. Eu tô vendo agora, assim, a luz contra a visão do jogador, cara. É real, assim, eu tô praticamente vendo um jogo, assim, uma câmera com um capacete de um soldado, cara. Tá incrível, assim, pra quem gosta, é um prato cheio. E cara, tem também... Fala. Siga. Não, só ia falar, aproveitando, falando de FPS, saiu... Já tava falando faz tempo do novo Call of Duty, né, que chama Ghosts. E, pô, eu sou fã da franquia, cara, eu acho que eu tava vendo também um... trailerzinhos, assim, eu tô muito empolgado, ainda mais eu vou poder jogar com um cachorro. Sensacional. E, cara, vai ser muito foda. Muito bom. Nem de vocês se ligou em Killer Instinct, cara? É, eu achei interessante, cara. Porra, eu pego meu Super NES, tiro aqui e ponho, se eu quero jogar Killer Instinct, caralho. Vai ser muito melhor. Pela sinopse, eu achei interessante Quantum Break. Qual? Quantum Break. Break. Que é baseado numa série de TV. Isso é baseado em um livrinho, né, cara? A série de TV que você muda de acontecimento de acordo com a sua escolha e tal. Parece ser uma coisa assim diferente. Um pouco. Interessante. É. O Killing Instinct que eu falei, eu achei interessante pelo seguinte. Ele vai ser um jogo grátis até a segunda página. Você pode baixar ele e jogar, mas você vai jogar com um cara só de graça. Cada um dos outros lutadores você compra à parte. Ei, Microsoft. Os caras estão levando Os caras estão pegando isso que a Capcom faz e, né, elevando a décima potência. Caralho, hein? Antigamente eu desbloqueava personagem. A gente não falou do principal jogo do Xbox One. A gente não falou do principal. Que seria o... Halo. Não, Minecraft. Engraçado, né? Porque... Cara, o Minecraft pra PC ele é grátis, né? Não. Ou não? Não? Quanto não, que ele é? Ele é um jogo indie. Tá uns, sei lá, $20, sei lá. Nem isso, se bobear, né? Não, você tem a versão gratuita que você pode jogar, mas é capado. Tem no Pirate Bay, tem. Não, tem a versão gratuita. Você pode jogar ele gratuitamente, mas é capado. Ah, falando da Microsoft também, eles anunciaram o Metal Gear 5, né? Os fãs da franquia deram triplos mortais carpados com orgasmos múltiplos. Vai ser exclusivo também, vai ser exclusivo até junho, sei lá, aí depois sai pro PS4. Não, sim, é, que eles ficaram... Eles ficaram com a calcinha molhada porque o jogo tem a voz do Jack Bauer. Sim, verdade. Mas não só isso, cara, o jogo tá bonito pra caralho e ele tá voltando até uma pegada de espionagem de novo que meio que tinha sido perdida na série, entendeu? É, perderam logo no segundo, né? É, com o Raiden, meu Deus do céu. Pelo menos os jogos do Xbox One não travaram igual do PS4, tá? Sim, não tem nenhum jogo, não tem como travar mesmo, né? E realmente, cara, eu tô vendo o trailer do 5 aqui, ele tá bonitão mesmo, cara. Ah, cara, tá muito bonito, tá realmente impressionante. Além disso, tem o quê? Tem o Forza. Forza, sim, que tá bonito pra caralho. É, eu caguei pro Forza, cara. Jogo de corrida pra mim é Burnout, só. Demolition Derby, cara. Pronto, não quero ver nada. Ah, e Mario Kart. Destruction Derby, desculpa. O que mais tem interessante? Eu achei interessante o Crimson Dragon. Olha, cara, tá bonito sim o Forza 5, mas não tá muito diferente do Forza 4. Eu tenho o Forza 4 e, assim, não vi grandes diferenças, não. Eu achava que um console de nova geração poderia trazer muito mais. Enfim, né, tá começando agora, obviamente, vai ser aprimorado, né? Ah, não só isso, né, Fernando? A gente até já discutiu isso outro dia, a gente já tá chegando naquele ponto do... É, que não faz muita diferença, gráfico, mas... É. Que os caras têm que gastar uma puta nota pra ter uma diferença mínima. Aham. Uhum. Entendeu? Então vai ser complicado mesmo. Vai ser cada vez pior. Eu tava testando. Dead Rising, cara. Tem Dead Rising 3. Que tá vindo pra quem gosta de matar zumbi em grandes novidades. Com armas tipo um taco de hockey com uma serra elétrica amarrada na ponta. Daí vai ser igual o 1 e o 2 com gráfico melhorado, provavelmente. Né? É, com uma pegada um pouquinho mais séria, assim. Ele tá com jeito de ser mais sério. Mas é isso, né, cara? É a questão da franquia, cara. Você não, se é uma franquia, você não pode fugir muito do que ela se propõe. Uma coisa legal... Peraí, deixa o Inferno falar, que ele ia falar alguma coisa. Não, a gente tava falando, você mesmo tá falando o negócio dos gráficos, né? Eu tô com o Grid 2 e eu tava testando. O ganho que eu tinha de FPS, que é o frames per second, né? O quadros por segundo, só em diminuir a qualidade gráfica do público foi enorme. Pulou assim de 29 para 35 quadros por segundo, só porque eu diminuí a qualidade gráfica do público. Agora, o que interessa a qualidade gráfica do público para um jogo de corrida, né? Então é aquilo, você tem um gasto brutal para ter um ganho ínfimo, né? Besteira. Sim, exatamente. O Sorg, o que você ia dizer? Falando de jogos, não saiu nada concreto ainda, foi só um anúnciozinho leve, mas a Ubisoft falou que eles estão elaborando um jogo novo de espionagem com o roteiro do Tom Clancy, né? O pessoal que não sabe, Tom Clancy é um romancista de espionagem, escreveu vários livros que já viraram filme, etc. E aí alguns livros dele também viraram jogos, tá? Tem jogos baseados em roteiros dele. E eles estão trabalhando num novo que falaram que vai ser assim, mega, ultra, supra sumo dos jogos de espionagem. É o The Division, né? Não vi o nome, já lançaram o nome? Lançaram só saiu agora a reportagem às 8h51. A Ubisoft apresenta o jogo Apocalipse Tom Clancy's The Division. Eu vou passar o link. Muito bom, cara. O roteiro parece que é sempre original do Tom Clancy, é exclusivo pro jogo. E, cara, Ubisoft, jogo de espionagem, take my money. Shut up and take my money. Vamos falar de Sony um pouquinho? Sim. Me faz que coisa boa, finalmente. O que vocês viram de interessante além do Assassin's Creed travando? Ah, o anúncio de um jogo do Mad Max, né, cara? Cara, aquilo foi surpreendente, cara. Eu tava vendo. Correu uma lágrima. Eu tava vendo com um amigo e aí começou a vir um trailer e tal. Aí o maluco saiu do carro, né? Aquela câmera árida, né? Aquele monte de areia. Aí o cara saiu do carro. No pé do cara, né? Aí eu falei pra ele, cara, tá muito Mad Max isso daí, cara. Aí viu aquele maluco igual o Mel Gibson, a silhueta, né? E cara, não é possível ser Mad Max, cara. Não é Mad Max, não tem como. Tipo, ninguém avisou nada, assim, não tem como ser Mad Max. Aí de repente, acaba o trailer, Mad Max. Ah, como assim, cara? Vocês se abraçaram, né? Não, tá no Skype. Porque se não tivesse, vocês teriam se abraçado. Cara, mas esse foi realmente surpreendente. Foi, cara. Esse foi de cair o queixo. Ninguém esperava. É, velho. Ninguém tudo bem, foi um cinematic, né, mas, porra... Só o fato de ter um jogo do Mad Max já vai ser, assim... Naquela ambientação, né? Sim, cara. Vai ser sensacional, cara. Os leitores que nunca assistiram Mad Max, eu espero que vocês morram. É, exatamente. Não tem desculpinha se é novo, cara. Não tem. Isso é um clássico, tem que olhar. É, o primeiro e o segundo, que não tem absolutamente nada a ver um com o outro. É. Mas é tudo Mad Max. Continuem aí que a Arlequina quebrou alguma coisa na minha casa, eu tenho que bloquear. Será que vai ter a Tina Turner no jogo também? Ah, tem um The Order, né, que é um jogo steampunk parecido com aquele que lançaram há pouco tempo. Qual é a Sorg? É o Dishonored. É, parecido com o Dishonored. Inclusive ganhou o melhor jogo do ano agora de 2012. Tem o novo Killzone, que é tão bom, que apareceu até no comercial da Microsoft, apesar de ser exclusivo da Sony. E um estagiário perdeu o emprego naquele dia. Cara, cabeças rolaram aquele dia. Foi, todo... cara. Muitas cabeças rolaram. Muitos, cara. Estagiários perderam o emprego. Eu acho que mais que estagiário, cara. Acho que nego de alta patente dentro da Microsoft. Muitos idiotas de alta patente viraram estagiários naquele dia. E Infamous, né? Second Son, cara, o que, que foi aquilo? Sensacional, cara. Acho que vou até ligar o play aqui e jogar um pouquinho. Infamous é muito bom, cara. E os jogos que fazem o caga do chorar de emoção, Final Fantasy e Kingdom Hearts, né? Kingdom Hearts 3, cara, eu quase chorei quando eu vi aquilo, cara. Aí eu vi começou o gameplay, o cinematic. Aí eu falei pro meu amigo, cara, já pensou se dá pra jogar de novo com o Pateta e com o Pato Donald? Aí de repente, tá no meio do gameplay, mostra a cabecinha dos dois ali embaixo como se fosse selecionável, né, cara? Tipo, muito foda. É, eles só não estão na tela naquele momento, né? Mas eles estão lá. Tipo... E aquilo é a tela do jogo, mas aquilo vai demorar pra sair, cara. Eles pegaram uma tela semi-pronta lá e botaram um gameplay. Mas ao contrário do que você achou, Inferno, eu caguei pra Final Fantasy. Tá muito bonito, cara, mas... Cara, Final Fantasy... Todos são bonitos. Isso é. Sabe o que, que é relevante de Final Fantasy pra mim? Quando eu terminei o Final Fantasy 1. num remake de Game Boy, assim. Pra então... E tem aqueles jogos que a gente já vinha batendo na tecla faz tempo, né? Sim. Beyond Two Souls, Watch Dogs, enfim. Então, peraí. Já vamos chegar nisso. Alguém... Eu quero fazer uma pergunta. Alguém se importa com Elder Scrolls Online? Eu? Scrolls? Screw you guys. É da Marvel? Tá. Alguém não se importa com o jogo de tiro da Band que saiu debaixo da asa da Microsoft? Cara, vou dizer que tá bem parecido. Tá tipo um Borderlands mais adulto, cara. Eu curti, qual, cara. Qual? Transistor? Eu não sei o nome do jogo. Destiny. Destiny, isso aí. Cara, eu gostei bastante, cara. Apesar de eu não gostar de FPS em videogame. É aquele que conforme eles foram jogando, ia entrando uma pessoa, depois encontrava outra. Não sei, não cheguei a ver. Daí não. No final, fizeram puta puteiro de um caralho. Tinha umas 20 pessoas lutando. Ah, sim, realmente. Eu tô vendo aqui o vídeo. É a cara de Borderlands, cara. Igualzinho. Até as armas são parecidas. Chupinhação do caralho. Só que mais sério. É, parece um Borderlands mais sério. Adulto. Então nesse eu infarto. Nesse o inferno pira, literalmente, né? O inferno pira mesmo. Agora, senhores, vamos pra nata, né? Cara, Watch Dogs, velho. Watch Dogs, né, cara? Nossa, Watch Dogs vai ser um jogo, cara. Eu já zerei, já gostei, já dei nota 10 pra esse jogo já, cara. Não joguei, já gostei. O que foi aquilo, cara? Aquele recurso do tablet, assim... É uma coisa que não é muito funcional aqui no Brasil, né? Porque não é todo mundo que tem tablet. E não é todo mundo que vai ter um PS4 também, né? Mas enfim. Ele é um recurso muito divertido, né, cara? Muito inteligente. Um amigo teu virar um tipo um oráculo do Batman. Pra galera que não sabe, Watch Dogs vai ser tipo um jogo de... não de espionagem, mas é um thriller, assim, um jogo de suspense, onde você acessa celulares alheios, tablets, você hackeia câmeras e usa isso, aparentemente, para o seu próprio prazer, para cometer crime, para assaltar alguma coisa, enfim. E é legal do jogo que ele não vai ser exclusivo pro PS4, ele vai sair pro 3 também. Vai? Ah, fodeu. Vai. Isso é muito importante. Cara, as coisas que o cara faz no trailer são muito boas, né, velho? Ele vai andando e vai te apontando tudo que é hackeável. Uhum. Então o cara sai abrindo porta. Oh, o cara, ele consegue derrubar um helicóptero, cara. Fazer essa engraçada. Eu vi um gameplay muito foda que ele tá perto de um caixa eletrônico e aí ele acessa a conta de um pedestre que tá próximo com o celular dele, aí ele vai ao caixa eletrônico e saca dinheiro da conta desse pedestre que ele acabou de passar perto dele. Muito legal, cara. Não, cara, Watch Dogs tem tudo pra ser sensacional, realmente. Esse jogo é... Foi muito empolgante, você viu que a reação da galera no durante a apresentação foi grande. Esse jogo tá sendo muito bem recebido desde o início, né, cara? A verdade é essa. Esse é o tipo de jogo que, se for uma merda, vai ser uma decepção tão grande, cara. Não, não tem como ser uma merda não, cara. Esse jogo vai ser muito foda. Alguém se importou com Arkham Origins? Caguei, mais do mesmo. É, todo mundo tá falando isso, né, cara? Mas mais do mesmo. Ele tá perigosamente parecido com os anteriores, né, velho? Parecido até demais, cara. A não ser que seja uma história muito tal, o que pode ser que ocorra, né? Não, mas olha só, mudou a produtora do jogo, tá? Sim, sabe, mas ainda assim... Era ele a Rocksteady, tá muito... né? Agora tá outra. É, agora tá sendo pela própria Warner, mas ainda assim tá muito parecido o Inferno. Vendo na jogabilidade, né, cara? Sim. Até porque é o Batman início de carreira, então ele não deve ter todos os recursos, ele não é aquele Batman moleque de Várzea, vai ser um Batman ainda, né? Não, é o contrário, é o Batman moleque de Várzea, não é o Batman do Grant Morrison. O moleque de Várzea que eu falo é aquele Batman malandro, aquele Batman, né, capoeirista. Que vai pelos atalhos do campo, né? É, não, vai ser o juvenil. Tinha que ser o Batman do desenho, o Animated Series, cara. Volta e meia vinha um bandidinho de merda e dava uma cadeirada nas costas dele. É uma coisa que o Mo falou, é verdade, cara. Pode correr o risco de ser mais do mesmo e eles queimarem a franquia com isso. Sim, cara. Repetição demais não é legal. Assassin's Creed. Falando em Assassin's Creed, é tão repetitivo que travou a apresentação deles lá, né? Apesar que eles estão seguindo pra essa história de pirataria, das batalhas navais, que é uma coisa, né, pra dar uma diferenciada. Mas ainda assim... Tá muito bonito, mas é aquele tipo de jogo que tu vai jogar 2 horas, vai estar de saco cheio já, cara. Pelo menos comigo tá sendo assim com os últimos Assassin's Creed, cara. Assassin's Creed bonito ele foi desde o primeiro, cara. O problema é que, assim, eles inovaram muito pouco de um pro outro, assim, eles foram lapidando a série, só que eles pararam num ponto e não fizeram nada diferente, acabou ficando meio sacal o negócio. E aquela história de... estão sempre querendo mudar a história tá cada vez mais confusa, acho que nem eles mais entendem aquela porra, aquele pano de fundo do Desmond, de um cacete eles lá. Eles não sabem mais o que fazer com o Desmond, coitado. Não sabe, cara. É um personagem de merda, cara. Pra mim, é, cara, era um... Não... Acho que acontece com vocês também, não acontece assim, tu tá lá com o Ancestral jogando, todo feliz, aí de repente te obrigam a sair da porra da Animus pra jogar com aquele desgraçado. Sério mesmo, tem que jogar com esse cara agora, tipo, é muito broxante, né, cara? Eu tinha acabado o Revolutions, né, cara, aí porra, eu tava lá de bobeira, vamos ver o que, que tem aqui pra fazer, aí eu achei lá que tem um joguinho de Desmond. Ele na memória dele, ele viaja até a infância numa fazenda que ele foi criado com uma sociedade hippie, e a fazenda se desfaz digitalmente, vira tudo bits e bytes, ele tem que ficar pulando, cara. Tipo, sei lá, porra, merda, cara. É, aí tem que ficar pulando os quadradinhos, tal, polígonos, né? Tem que ficar pulando de polígono em polígono que vão se desfazendo, e tem que ficar. Ah, idiota, joguinho pra criança. Eu dei pro meu filho jogar, joga essa merda aí. Não. Muito bom. Matem o Desmond, pelo amor de Deus. Algo mais relevante dos trailers mostrados pela Sony? Cara, não tô lembrando, acho que não. Bom, vamos... Lembrei dos PowerPoint que destruíram com a Microsoft agora. Vamos falar um pouco de Nintendo? Boa noite, galera. Boa, né? Eu ia falar isso agora. Falar o quê? Falar o quê? Cara, a Nintendo, no, obviamente, abra um link aí que vocês vão dar uma olhada. Vamos falar dos jogos que não vão ter pro Wii U, porque as produtoras cagaram pra esse console de merda. Então, né, cara, ultimamente eu tava começando a pensar que o buraco é mais embaixo, viu, o inferno. Por exemplo, a gente tá falando da questão lá das third parties, dos jogos usados. Nessa geração, qual que vai ser o único videogame que não tem restrição nenhuma com jogo usado? Cara, você acha que isso é um diferencial? Não, idiota, eu tô falando que... Que isso? Eu tô achando que a causa do boicote pode ser mais isso do que qualquer outra coisa. Não, a questão é de hardware, cara. O hardware deles é defasado. Olha só, os dois consoles principais, os dois que contam, tem a mesma arquitetura. X86. Cara, aí, Inferno, os três consoles estão com chipset AMD, cara. Mas o Wii U é X86 também, cara? Os três são AMD. A arquitetura... Tá, a arquitetura é diferente, mas... Assim, os caras... Mas essa diferença é bastante da diferença. Em termos de programação. Os caras saíram de Intel totalmente, assim. E de qualquer forma... A CPU é IBM Power, cara. É IBM Power. E de qualquer forma... Não... Não justifica um abandono completo, cara. Justifica sim. Porra, se você tem toda uma série de custos envolvidos para você fazer dentro de uma arquitetura com um tipo de programação que vai servir tanto pro PS4 quanto pro Xbox One, para que você vai descolar gente e recursos financeiros para fazer pro Wii U? Não rola, sabe? Custo-benefício acaba não rolando. Ele é muito defasado em termos de hardware, ele é muito defasado com relação aos outros. Eu tô vendo agora o trailer do Splinter Cell novo, do Wii U. Cara, dá pra ver claramente que os gráficos são inferiores ao trailer ao gameplay do Splinter Cell, o mesmo jogo, pro PS3. Tanto o PlayStation 4 quanto o Xbox tem 8GB de RAM. Quanto é que tem o Wii U? 2GB. Quer dizer, vai, porra, você faz um jogo voltado pra 8GB. De RAM, aproveitando os 8GB de RAM nos dois consoles, pra que você vai querer fazer um port de. Pra fazer esse jogo caber em 2GB do Wii U? Não, cara, compensa, cara. 2GB tem celular Xing Ling, cara. Celular o Wii U são 2GB. 2GB de DDR3. O PlayStation 4 são 8GB de DDR5. Bicho, não rola. Posso prosseguir? Agora que eu já desculhambei com o teu argumento, já provei que eu estou certo e você errado, pode. Fatality. Eu caguei pra tua argumentação, inferno. Enfim, o que a Nintendo fez? Fez o que ela faz sempre, né? Ela socou o jogo first party dela. Então o que vai ter? Vai ter mais um Mario. Agora o Mario mais furry do que nunca, porque Mario agora tem roupa de gatinho. Meu Deus, Mario o Anubis pira. Ai, meu Deus. O Anubis pira com o Mario vestido de Arlequina. Um novo Mario Kart, óbvio. Cara, todo console da Nintendo obrigatoriamente tem que ter um Mario Kart. Eu só não entendo porque você fala novo Mario Kart. Não, é o velho Mario Kart. É que não tem como o Mario Kart ser novo em alguma coisa. Não tem como. É a mesma coisa. Você bom esses anos todos. Fecha o cu, hein. Olha o Nintendista ali se ardendo. Não, mas cara, Mario Kart sempre vai ser bom, velho. Na verdade, os piores Mario Kart foram aqueles que eles inventaram demais. Que nem o Double Dash do GameCube. Como eles não tiveram vergonha na cara de fazer um novo Zelda, vai ter um... Ainda, né? Vai ter um remake do Zelda de GameCube, o Wind Waker. Que é muito bom, por sinal. É muito bom, mas é um remake em HD, eles são safados. Um novo Donkey Kong, que é mais do mesmo também, mas é um Donkey Kong. Um tal de Wonderful 101, que envolve um herói que usa transeuntes como armas. Caralho. É muito bom, né, cara? É verdade, ele tá andando... É o típico jogo que a raça do Léo gosta, né? Cara, ele tá andando, E eu vou botar aqui pra vocês verem mais ou menos como que é a ideia desse negócio. Ele tá andando, daí tem um problema na cidade, tipo, ele angaria as pessoas à volta dele e faz, tipo, uma mão gigante com essas pessoas, um braço, e usa elas pra bater em tudo. Pô, Akira? É, cara, não sei, não, pra falar a verdade, até agora eu não entendi muito bem a lógica desse jogo. Cara, vai ter eu compraria um Wii U, assim, fácil, por causa desse jogo descompromissado, cara. Você não precisa parar, sentar, prestar atenção na história e você tá andando e é tenso o negócio, faz o inferno até infartar. Sabe esse joguinho que você senta, você joga uma hora ali, se diverte e boa. E é o que eles fazem melhor, cara. Não, sim, concordo plenamente. Só que eu acho. É um console caro, cara. Você tem, você tem um investimento a mais pra isso. É um investimento muito alto pra você ter esse jogo. É muito japa esse jogo, cara. É muito japonês. Demais. Viu, né? Tô vendo aqui, muito japa. Tem um Bayonetta 2 e Mo. Uhum. Smash Bros. Cara, não precisa falar nada, né, cara? Pega a cara, não, ó, mesmo vocês que que cagam pra Nintendo, é impossível que Smash Bros. Não toque pelo menos um pouquinho o coração de vocês. Nunca joguei. Ah, cara. Ó, morri um porquinho agora. É, morreu um gatinho. É. Inferno, Sorg, vejam esse outro vídeo que eu mandei pra vocês aí com um dos novos personagens de Smash Bros. Por favor. É o Mario, a Zelda, o Monge. Não é a Zelda. Ah, é a Zelda, tá certo. É que tanta gente fala errado que eu já, por automático, eu já reclamo. Quando chamo o coitado Link de Zelda. É Mega Man? É a Mega Man. Mega Man agora tem uma telinha de LCD no capacete. É muito disso... inteligente, né? Você botar um vidro na área da testa, né? Muito na testa. Testa, né? Muito esperto. Além disso, vai ter um Super Luigi Bros. Min 3, Splinter Cell, Deus EX, pra 3DS, vai um Mario e Luigi, vai ter um novo Yoshi Island, um novo Zelda, e falou um pouco dos novos Pokémons. E basicamente é isso. Mas a pessoa não, a pessoa tem que estar morta por dentro pra não ver esse vídeo do Mega Man invocando as armas antigas dos inimigos dele e não abrindo pelo menos um sorriso, tá? Vocês estão todos mortos. Mas, cara, o Mega Man estando no Smash Bros, será que a gente tem uma chance de ver aí um novo jogo do Mega Man, cara? Não. Não? Droga. Nem fudendo. Esqueça. Isso... É sonho, né? É sonho, né? Sabe quando vai sair um novo jogo do Mega Man? No mesmo ano que saiu o filme da Liga. Pessoal, fora as conferências das grandes produtoras da Microsoft, da Sony e da Nintendo, alguém viu algum outro jogo que queira compartilhar? Uma coisa interessante do novo PES, que vai modificar o comportamento do time de acordo se ele joga em casa ou fora de casa. Eu acho isso bem legal. Qual vai ser a lógica? Se você joga fora de casa, o adversário vai ter um grau de dificuldade maior. Se você joga em casa, você tem um grau de dificuldade mais fácil. Que merda. Eu não jogo jogo de futebol, então. Não, pra quem joga futebol é interessante, né? Porque você vê a torcida adversária buzinando no teu... Quando você tá com a posse de bola, a torcida buzina no teu ouvido, tenta tirar a tua concentração, né? Sim, quando você tá em casa, você tá com a bola, a torcida te incentiva. Acho que essa dinâmica, na dinâmica do jogo, é bem interessante. Muito bom. Fora isso, alguém mais quer falar alguma coisa? Sabemos que a conferência da Ubisoft foi... Todo mundo reclamou. Ah, importante, cara. Cara, tu falou em Ubisoft, agora eu lembrei de uma coisa. South Park, The Stick. Isso mesmo. Eu vou falar isso agora. Isso é muito importante. Screw you guys. I'm going home. Game hands. Pode demorar a sair, mas tá vivo, cara. Depois do fim aí da outra empresa, isso é uma excelente notícia, velho. Muito boa o trailer. o Kyle dizendo que ele podia ser o herói, né? Podia salvar todo mundo. Aí o Cartman fala, não, porque judeus não podem ser o salvador da pátria. Judeus não podem ser. Muito bom, então acho que é isso, né, povo? Nada mais a dizer por enquanto. Tem o novo Guerra nas Estrelas, né? Ah, o Battlefront, né? Aham. Bem legal. Cara, fiquei triste que o 1313 foi cancelado. Vai não, sair Dark Souls 2 também, as pessoas vão morrer. Prepare to Kill Yourself Edition, eles escutaram o nosso podcast. E tá lindão, cara, tá no estilo assim de Império Contra-Ataca, né? Naquele planeta gelado, tá do caralho. Nossa. Aquela zona, né, cara, de blaster pra tudo quanto é lado. Tá, porra, foda. Tudo bem, é trailer e tal, não é gameplay, mas tá lindo. Cara, tá uma boa. A EA vai fazer bons jogos com a franquia Star Wars, sim, cara. A gente sacaneou pra caramba na época, mas se você for pensar bem, cara, quando foi o último bom jogo da LucasArts? Entendeu? Full Throttle. Ah, os Force Unleashed foram muito bons, cara. Os Force Unleashed. Não foram muito bons. Foram sim, não, foram muito bons, foram cara. Foram jogados, vai. Não foi aquele jogo, caralho, mano, tem que comprar um videogame por causa disso. Não foi, irmão. Amor é sentimental, é só porque o jogo é da infância dele e ele acha que é fodão. Aí vai jogar agora, nossa, que merda que eu jogava quando era moleque. É, que bom, moleque, caralho, moleque. Cara. Force Unleashed eu tinha, sei lá, 17 anos, cara. Bom, você é um menino com 20, com 17 você era um bebê. Enfim, prosseguindo. Algum outro jogo que os senhores querem falar? Eu tô vendo agora o gameplay aqui que o Inferno falou do Rise, né, Son of Rome. E, pô, tá, é lindão mesmo, viu? Ah, ele é lindo, parece, ele é lindo. É, parece que é bem maneiro. Agora, pra jogabilidade, o repórter do G1, do portal da Globo, G1, falou que tem problemas sérios, né? Que o jogo é lento, pra quem tá jogando ele é lento. Enquanto os caras lá estão se matando, né, os personagens não jogáveis estão se matando, você tá lá com aquele braço esticado igual um mané, enfim. Isso é um problema. É, ele bem provável que ele ainda vai ser muito. Vai ser lapidado ainda, né? Não tá finalizado. Ele deve ter jogado uma versão beta do negócio, mas enfim. É, visualmente, pelo menos, ele tá, pô, lindaço mesmo. Enfim, nada mais acrescentar. Ouvinte, se você virar pra gente falar, ai, vocês não falaram do jogo XYZ que apareceu na conferência da quinta-feira. Sou idiota, a gente tá gravando isso na terça. Óbvio que nós não falamos dessa porcaria que você tá pensando. Mas, agora eu quero que o Inferno faça a sua configuração final. É, de jogo assim que faço questão de esquecer. Bayonetta 2, porra, caralho, caguei. Mirror's Edge também, outra merda. Mais um Need for Speed, uau. FIFA 14, é. De resto, aquelas merdas de sempre. Bono. Mas sim, a perspectiva é boa, tem bons jogos pra próxima geração. Mas Xbox, não. Eu tenho Xbox, mas eu não compraria o One. Principalmente pela questão de infraestrutura. No Brasil, você comprar um aparelho que precisa estar conectado 100% do tempo na internet, é, bicho, é você pedir pra se aborrecer. Não vale. Concordo plenamente com o senhor. Sorg, por favor. Ah, cara, essa geração concordo com o Inferno, Xbox, foda-se. Mas eu repito que eu falei no podcast que a gente gravou sobre videogames. Ainda tô bem satisfeito com o meu Play 3. É, ainda tem ótimos jogos saindo pra ele. E The Last of Us vai sair agora, depois de amanhã. Tô louco pra jogar isso. Vai sair Watch Dogs. Clique nos nossos banners aí do Submarino, do Last of Us. Comprem. Vai sair Watch Dogs pra PS3. Então, Play 4 é bem tentador, mas meu 3 ainda vai durar bastante tempo ainda. É, o 360 também vai durar bastante tempo. Eu não lembro onde foi que eu vi, mas que a Microsoft garantiu 5 anos de jogos pro Xbox, não? É, cara, eu desisto, assim, vou comprar o 4 e na hora que chegar o anúncio da Sony falando, ó, agora, a partir de hoje, não faremos, não tem mais jogo pro Play 3. Que sair agora vai ser só pro 4. Aí, lembrem-se que o PlayStation 2 morreu no ano passado, cara. Então, cara, ficou muito tempo saindo jogo pro Play 2. Eu vou jogar muito meu Play 3 ainda, vai ter muita coisa. Eu tenho muito jogo aqui, o Léo falou que está saindo Uncharted agora na Plus. Eu tenho mais jogo aqui do que eu consigo jogar, então meu 3 vai durar bastante tempo. Mas a geração nova tá muito legal, os gráficos do Battlefield 4 são fantásticos. Eu tô assistindo agora aqui o Rise também, ele é lindão. Graficamente ele é lindo mesmo. E isso pra quem gosta de videogame é um diferencial. Eu vejo gente falando, eu gosto de jogar, não gosto de gráficos. O cara que fala isso é um idiota, cara, porque faz tudo parte do pacote. Não, sem falar os idiotas que falam assim, pra quê? Eu tenho PC. Tá, vai jogar Halo no PC, seu animal. Vai jogar God of War no PC. Se você realmente gosta de jogar, cara, o gráfico faz sim uma diferença. O gráfico, o som, a jogabilidade, tudo isso, cara. Tudo isso aumenta o teu prazer de sentar na frente da tua TV e perder horas e horas. E essa geração nova, pelo menos até agora, os gráficos estão de cair o queixo. Muito bom. Vai, Moi, enche os pulmões e fala o que você quer falar. Chupa, Microsoft, chupa. Tá vendo? Você não precisa chupem, pagar. Chupem caixistas. Só uma coisinha, rapidinho. Eu falei negócio do PC, eu lembrei uma coisa que eu queria falar. Não venham com esse papo de PC. Eu tenho um PC, eu gosto, sou assinante da Steam, mas caras, console não é concorrente de PC. Consoles concorrem entre si. Hoje só dois. O Wii U ficou no meio da estrada. PC, não, cara, o Wii U vai ser tipo o Wii, inferno, que foi na outra geração. Tem lá o caixista e tem o sonista, e o cara tem um Wii pra brincar. Vai ter um Wii U pra brincar, entendeu? Vai ter os dois. Não creio, mas enfim. Acho que quem tem o Wii, cara, não tem nem vontade de comprar um Wii U. Imagina quem não tem o Wii, entendeu? A própria Nintendo botou propaganda na tela da Wii dizendo que o Wii U não é um Wii 2.0, uma coisa totalmente diferente. Compre, pelo amor de Deus. Quer dizer, tá morto. O Wii, cara, quando lançaram o Wii, teve um engano. Eles acertaram na mosca com a proposta do Wii. E eles não acertaram na mosca com a proposta do Wii. É simples assim. Simples. Mas morreu. Agora... Super, fala aí o que você acha. Quem vai ser o vencedor da atual guerra de consoles? Atari. Muito bom. Cara, eu pagaria pra ver o Super jogando Alex Kidd, cara. Com certeza. Bom, é isso, né? Eu acho que a Microsoft deu um tiro em cada pé. Dois tiros. Foi de um tiro de 12, de escopeta. Um tiro com a arma do Mel Gibson no Mad Max. Aquela 12 que ele botou no trailer. Cara, e eles vão ter que correr muito aí pra recuperar o prejuízo. E a Nintendo vai continuar correndo por fora. Só que se não abrir o olho, eles vão se fuder porque eles não vão conseguir viver de 3DS pra sempre. Tomara que a Sony compre o Nintendo e a gente possa jogar os jogos da Nintendo no Play. Cara, ia ser muito foda, né? Não. Enfim, sonho meu. Moi! Seria maneiro. Moi, qual que é o Facebook do baile? Ah, tem os ícones aqui do lado, tia. Procura aqui no nosso site, entra aí, prestigia o nosso blog. É verdade, ó. Você que entrar no nosso site agora, você vai encontrar aí a caixinha com podcast e depois uma caixinha com coisas pra você comprar. Compre, clique no banner, compre. Compre muitas coisas. Compre muitas coisas. A gente recomenda, todos esses anunciantes são todos ótimos, confiáveis, pode confiar neles e comprar coisas. Se for submarino, comprem e recomprem e recomprem ainda, inclusive. Exatamente. Porque vocês querem comprar, a gente conhece vocês, vocês gostam de comprar, então comprem. Vocês todos têm dinheiro, são bem sucedidos. Nosso banner submarino tá com especial Dia das Mães. Vai ser 2014. Meu Deus. Compre adiantado, porra! Compra agora, cara. Agrada sua mãe. Todo dia é Dia das Mães. Então chega pra sua mãe com essa, cara. Pô, fantástico. Se você for pobre que não tiver dinheiro, pelo menos clica. Clica e já dá cada clique dá uma ajudinha também. Isso. Fica clicando várias vezes. Clica, fecha. E você é leitor do BDE. Se você é leitor do BDE, então muito provavelmente a sua mãe é puta. E puta gosta de coisa cara. Então compra um peixe cara pra tua mãe. É um lirismo que eu fico até emocionado. Criado nas melhores estribarias, né? É. Na Inglaterra. Embaixo de tudo isso, vocês vão encontrar iconezinhos pro Facebook do baile, pro Twitter do baile, pro Facebook do baile. Então... E o nosso e-mail é obailedosenxutos@gmail.com, né? Repetindo... obailedosenxutos@gmail.com. Muito obrigado e... Chega! Acabou o podcast. Até semana que vem, minha filha. Chupa a Microsoft. Se fuderam. Eu quero ficar no meu PC. Tem um PC no cu. Se fuderam. Vai jogar Forza no PC, papai. Ai.